nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi. Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel.